com você em pensamento. Conto as coisas do meu dia, da minha vida. No meu coração eu canto as horas e as melodias, à espera do momento de ir além da ilusão. Na minha vida não me encaixo sem você. O vazio da tua falta transbordou, vem calar meu grito mudo. Meu grito mudo de amor. A verdade óbvia da tua falta é difícil de se revelar, mas dói sentir. Se eu me calar, eu ando em círculos, eu cedo aos vícios, à espera do momento desse nó desamarrar. Na minha vida não me encaixo sem você. O vazio da tua falta transportou, vem calar meu grito mudo. Meu grito mudo de amor. Faz do erro nosso antídoto.